Nós não estamos cumprindo. Ou vi fullfördemig. Então, às vezes precisamos passar por aquela prova para aprender. Por exemplo, passar por uma traição amorosa nessa vida. Så det er kun når vi går igennem noget, som vi ikke bryder os om. Pode ser muito doloroso, mas talvez seja a maneira da gente dizer: poxa, isso é tão ruim que eu nunca mais vou trair ninguém, porque é muito doloroso. Så når vi oplever noget, som vi ikke, slet ikke bryder os om, så ved vi godt, at vi ikke skal gøre det, fordi É uma maneira de aprender também. det er en måde at lære det på. Mas, Nazarena, eu não quero sofrer maldade, não. O que é que eu faço? Men jeg vil ikke have, at der er nogen, der laver noget ondt for mig. Hvad gør jeg? A caridade. Så skal du gøre det gode. A material e a moral. Både det materielle og det moral. Amai os vossos inimigos. Elsk din fjender. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Bed for dem, der forfølger dig. Porque se não amardes, se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? For hvis du kun vil elske dine venner, Não fazem os publicanos o mesmo? Que a vossa justiça seja superior à justiça dos publicanos. hvilke meriter er det, for publikanerne gør det samme? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os espíritos maus são degraus para a nossa elevação espiritual. Evangeliet ifølge spiritismen siger, at de slette ånder, de er som trin for os. Porque recebendo aquele mal e perdoando, é como nós estivéssemos perdoando ao nosso ato na vida anterior. Fordi ved at modtage det dårlige, der bliver gjort os, og tilgive det, er det som at tilgive de onde handlinger, vi har gjort i tidligere liv. Perdoai para que Deus os perdoe. Ja, tilgive for at Gud vil tilgive dig. Então Jesus nos convida para o amor, não para o sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer, não. Så Jesus inviterer os til kærlighed, og ikke for at lide. O sofrimento só é necessário para nós despertarmos para o amor. Lidelse er kun nødvendig for, at vi vækker, at vi skal vækkes til kærligheden. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Joana de Ângeles, Divaldo Franco's mentor. Ela costuma dizer que as rosas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos sutis, elas desabrocham. Og hun plejer at sige, at roserne, de folder sig ud ved de første solstråler. Só isso. Em danês é só isso, meu filho. Basta aquelas emanações sutis para elas acordarem. Og de der flotte, sutile, det er nok for, at de Mas ela diz que as pedras, Divaldo, as pedras ainda precisam da dinamite para despertar. Men stenene, de har brug for dynamit for at vågne op. Nós somos essas pedras. Vi er stenene. Precisamos da dinamite do sofrimento para despertar para o amor. Vi har brug for dynamitten af lidelsen for at vågne op til kærligheden. Mas nós não nascemos para sofrer, não. Men vi er ikke blevet født til at lide. Allan Kardec nunca usou a palavra karma na codificação. Allan Kardec, han snakker ikke om karma. Ele dizia sempre lei de causa e efeito. Han fortæller, at der er en lov om årsag og virkning. Querendo demonstrar que o bem que nós fazemos aqui modifica o nosso karma. Og fortæller, at det gode, vi gør her, er i stand til at ændre vores karma. O bem que nós fazemos aqui na Terra, diz o Espírito Emmanuel, Og alt det gode, vi kan gøre her på jorden, siger Emmanuel. É nosso advogado em qualquer parte. E um bom advogado, né? Aqueles advogados que vocês conhecem, não. Er vores forsvarsadvokat hver eneste, uanset hvad, altså hvor. Semeando flores, certamente colheremos rosas. Ved at så blomster, vil vi sikkert høste roser. Porque existe a lei de causa e efeito. Paulo, na sua carta aos Gálatas, dizia: de Deus não se zomba. For der er en lov om årsag og virkning. For Paulo, han sagde i sit brev til Galatas, at Gud skulle man ikke lave joke med. O que o homem semear, certamente colherá. Og det manden en dag så, vil han sikkert også høste. Jesus nos disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Og Jesus sagde, at den med, hvis du sover med jern, så vil du også blive Embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá.